Afirmativa, RT 32230. Gente. Trip 5220, localizador. Trip 5220, complete a sua aproximação, chama agora a Torre Salvador em 11862. 186, chamará, boa tarde. Azul 4207. Prossiga. Azul 150, pode chamar o centro? Só um minuto, aguarde. Kilo Romeo Oscar. Romeo Oscar, controle. Kilo Romeo Oscar, o controle transmite as cegas, frequência livre no 345 para coordenar com os tráfegos locais. Baixa travado, pista 28. Na vertical tá sem chuva. Ok, reportará visual. 3895, decolado 50, controle de 935, com a recuperação 198, 198, Bovéria. 198, 3895. 5 passando 1500 pés, mantendo reta de decolagem. 3895, contato, radar na decolagem, submantendo 340, prossiga conforme autorizado em solo. Afirmativo, estável 340, prossegue conforme autorizado, 3895. Web 5728, livre aproximação, desça para 2.000 pés, 1.015 permanece o altímetro, acuse no localizador estabilizado do ILS Zulu. 2.015, pode estar estabilizado no Zulu, Web 5728. Azul 4207, agora chame o centro Recife em 1260, alterna 1288. 260, 288, obrigado. Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu. Serviço radar terminado, a 65 milhas nordeste de Salvador, mantém o 090. Chame o controle Aracaju, a frequência 120, decimal 3. 03, Aracaju, vivo aqui no Zulu. Zulu, tá no Zulu. Passarelo 2230, em condição de reduzir até 210 do presente? Informativo, reduzindo 2109, 2230. 6740, reporte iniciando as necessárias reduções. Depois de mais 5 milhas, vamos começar a reduzir. Patrulha de Salvador, está 3895, solicita? Pouso autorizado, pista 28, vento calmo. Trip 5220, tá visual, prossegue. Afirmativo, vento calmo, confirmo, pouso autorizado, pista molhada para úmida. Ok. Alugou na 777, posição 5, para o pushback e acionamento. 777, autorizado, já prende destaque. Agora ataque na 777. 15, final, VLS, Zulu 28. Objeto 5728. Objeto 5728. Viemos, 5728 estabilizado no ILS. Complete aproximação, ILS Zulu, chama agora a torre 118-612. 3895. Ciente. 121, decimal 9, antes da Delta. 121, 9, grosso. Solo Salvador, trip 5220. Trip 5220, táxi em frente, viaquilo, parte 3. Via, ok, em frente, viaquilo, parte 3. Web 6740, inicia a redução para aproximação. Reduzindo 6740. Para o táxi 3191 a bordo, 7,5 autonomia, 3 horas e 30, alterna, Guarulhos. Confirme pelo B. Pelo B, 176. Tá 3191, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Juliette Alfa, ponto de espera, 186, tá 3191. A primeira metade está bastante molhada com chuva. Reporte visual. Caso não obtenha contato visual com a pista, pode ser uma aproximação perdida. Objeto 5728, sem das condições. Sim, caso obtenha o visual, está livre o pouso. O vento é calmo. Livre o pouso, objeto 5728. Oi, doutor 395. Yankee Serra Serra, prossiga. Avistou o Webjet 5728. Calma, vento livre pouso, Web. Passar 2230, subvetoração para o sequenciamento, curva à direita para o 060, limite será o localizador, desça para 3.000 pés, altímetro no 05. 3.015, direita para o 060, 2230. Yankee Serra, prossiga. 28 Webjet no solo 57. Libera a próxima esquerda na Delta e mantém a posição antes da alfa e chama o solo 129. Libera na Delta, aguarda antes da alfa Webjet 5728. Informe a pista bastante escorregadiça. Ok, center. Na Alfa, o 3191 da TAM, confirmando, está livre, está de Alfa? Está livre sim, vou orientar o Webjet a aguardar a sua passagem, tá ok? É. O Webjet 5728 está na minha escuta? Na escuta 5728. Vai manter a posição e aguardar o TAM, ok? Vai aguardar o TAM, 5728. Solo 1777, pronto para o táxi, com 2 horas e 43 a autonomia, alterna com fim. Com o POB de 138. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 1862. Autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera 1862, no 777. Só alguma possibilidade do Webjet 5728 conseguir via parte 3? Enfim, mas o TAN já está bem pertinho. Então o senhor aguarde o TAN e cruze para aquilo. Autorizado final do procedimento, reporte habilitado no localizador. Queira 330, reportará 2230. 2230, desça para 2.000 pés, quem negar no 095. 2015. Dia Web 6740, estabilizado ILS28, baixado e travado. E a Alfa, o Webjet vai cruzar, daqui a poucos instantes vai cruzar e prosseguir via aquilo para o pátio 3, tá ok? De passagem ao mesmo e prossiga via Alfa até o ponto de espera da Gulf. Gente, vai então prosseguir com o táxi dentro, dando passagem para o Webjet Gol na 777. Solo Salvador Gol 1477 com portão 01 para pushback acionamento. Autorizado, chama para iniciar táxi 1477. Chamada para iniciar táxi 1477. Salvador, bom dia, TAP 3, 216, transfere 220 para 150. Informação, Romeu. E a senhora identificação, autorizado de chegada a CARI, desça até nível de voo 050. CARI 050, 3219. Intercepta o localizador 2230, Passaredo. Passaredo 2230, complete aproximação, chame torre 118, décima meia. 186, grato. Passare 2230, boa tarde. Salvador, passare 2230. 2230, centro do tráfego, continua aproximação, número 2 para o pouso, reporte visual com a pista 28. É bastante chuva na final, deslocando 28, sentido 10. Reporte visual checado, 2230. Prima ativa, teremos 2230. Avistou, é isso. 740. Pouso autorizado, pista molhada, vento 220 com 4. Jet 6740 no solo aos 02, ao liberar a esquerda, mantém a posição da Taxiway Índia. Antes da Taxiway Índia, chama o solo 129. Qual a altitude que eu estou? A 400 pés, exatamente. É só a cor de chuva mesmo, né? Não é teto não, né? Chuva forte ali. Já tá vindo pra cá. Estimativo. Libera a esquerda, 121.9 antes da Índia. 121.9 antes da Índia, web 6740. Passeio 2230, tráfego pousou, avistou em torno de 400 a 500 pés, devido à redução na visibilidade por conta da chuva, chuva forte na final, ok? Matheus, está lá atento, 2230. Foi travistão. 500 pés, que é legal, no 015, informe que Salvador, o teto é 800 pés, 4 mil metros de visibilidade. Era táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 7, o 6740. O TAM 3191, com espera 28 pronto. 3191 mantém a presente posição, temos um embreagem da trip, da passarela final, será autorizada após o tráfego pousar. Ok, 3191. Passaria do 2230, vento é de 220 graus com 4 nós. Quando avistar, pouso autorizado, pista molhada, chuva leve na vertical. Ativo, quando avistar, tá livre, pouso 2230. Visual 2230. Ativo, pouso autorizado, 220 com 612. 30. Alô, Salvador, Gol 1477, para registrar que tem um POB de 89, Autonomia 3 horas e 40, alternando o Galeão. Taxi via Índia e Alfa, ponto de espera, chame 286. Gente, Índia, Alfa, ponto de espera da 28, chama torre 286, eu vou 1477. Controle Salvador, muito devagar, de gol 1041, cruza 210 para 160. Gol 1041, a sua identificação, vou ir na proa de Anto para chegar de pitch, desça até nível de voo 050. Voando Anto já, descendo até o 50, o gol 041 identificou. TAM 3216, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento, reporte estabilizado no localizador. 2105 autorizado, repórter estabilizado, localizador 3206. Atingindo 2000, Júlio. Papatango, Vitor Índia, Juliette, vetoração para final do procedimento, curva direita, proa 135, limite é a radial 190 de Salvador. Curva direita, mantendo 2000, limitado pela 190 de Salvador, vai proa 135, Índia, Júlio. Mantinha o visual com o gol. Após o gol, o senhor ingressa via Alfa, Juliette, remoto no 4. Após o gol via Alfa, Juliette, questão remoto no 4, 2, 2, 3, 0. Cari, desça até nível de voo 060. Cari, é o 060, da 8001. Esse é ataque do Guima. Oi? Esse é ataque do Guima. Eu sei. Controle Salvador, Papatango e Serra Serra, tá na rotatória e visual com campo. Decolado 07, controle 198, boa viagem. 198, boa tarde, 3191. 19, chame torre, 1 no noite, 16. 386, grato, Serra. E eu vou pro decolado. Azul 40333 está autorizado, Ilhéus, nível de voo 960. Pode prosseguir via Whisky ou na após Ilhéus. Subida Gole, transmissão Eval e após prossegue direto. Após a decolagem, deverá manter a proa por 3000 pés e depois vai prosseguir conforme a subida informada. 5053 é o código, 5053 e o controle 119.8. Aguardando direto pro Pátio 3, estou com a aeronave iniciando a decolagem da pista 28, ok? Vertical do lado de frente, Luciano. Pátio, a vertical de lado de frente aguardando o cruzamento do eixo 1028. Aguardando na lado de 3, Luciano. Red, chama pra puxar essa base. Gente, muito obrigado. Gol 1041, reduz a velocidade para 250 nós. Já reduzido com 250, gol 1041. TAC Tan 3216, informe a velocidade. 250. Alistan 3191, só para informação, está mantendo para o 275 aí, só para desviar de umas pequenas formações aqui esse dia. Tan 3191 no controle sente após desvio e vou indo para o Edival. Para o Edival, obrigado, 3191. Pista 1028. Encontrado com o tráfego, o CER. Visual. O CER. Tá visual? Sim, visual. Ok, então cruzamento e aproximação por parte 3 autorizado no ponto médio. Chame no solo controlado parte 3 Yank, CR, CR. Ponto médio, eu vou no solo controlado, CR. Torre Salvador, gol 1477, se aproximar pode esperar da 28, pronto. Tem gol no 477, o gol no 477, ele vai manter pista 28. Ali mantém pista 28, gol 1477. Gol 1777, decolado aos 10, controle agora 198, tenha boa viagem. 198, obrigado, bom trabalho no 777. 8001, informe a velocidade. 250, senhora. Controle Salvador, boa tarde, gol 1777. Gol 1777, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 320, mantenha a proa até atingir 3 mil pés, após prossiga na saída gole. Central autorizado 320, pode cruzar 3 mil, gol de gole, 1777. O 77, o vento é de 200 graus, o vento está praticamente calmo, está com a variação no máximo de 2 nós aqui. Nossa informação, o pista 28, decolagem autorizada, gol 1477. Sim, teve decolagem, cabeceira 28, gol 1477. Vamos do lado, terra, chamada para nova decolagem. Ok, tá no solo controlado, então já tá pronto pro táxi? Ainda não, é... daqui a pouco. Ok, chama pra decolagem então, Yank, se você prosseguir até o parte 4. Vai lá, Fé. Ok, Guardião 07, agora sim, tá no pátio do Braé. Ok, quadra a bordo, o CAB, o comandante 1. Dourado, 4 no POB no CAB, está livre acionamento e taxa para decolagem, Guardião 07. Yes. Tan 3216, chamou torre 1-8-8-6. Bom dia, tá? 3216. Localizador da 1-2. 3216, pode visual com aeródromo, pista 28, baixado travado, vento 220 com 3 nós. Chuva na vertical, pista molhada, chuva lenta. Sim, 3216, repórter. Gol no 477, decolado aos 13-19-8, boa viagem. 19-8, bom serviço. Já no ponto de espera da 1-7, Guardião 07. Ali, decola de imediato? Sim, irmão. Aliás, decola de imediato, autorizado, 220 com 612. É, sim. 3.000, esquerda, gole, subindo 360, gol 1477. Whiskey Charlie Michael, okay, stand by, she clears. Do solo, Guardião 07. Guardião 07, decolado 1-4, mantenha ali litoral para Itapuã e chama o controle 19-8, Guardião 07. Para litoral, 119-8, Guardião 07. Oi, o CSE. CSE, aguarde para o táxi até o pátio 4. Organizado por mim, decolado por Açu, ingressa na 35, táxi até a 17. Afirmativo, temos um tráfego agora para pouso na 28. informação certa. Já convido dessa para 500 pés, que é legal no 015. Informo teto de 800 pés, 4 mil metros de visibilidade e chuva leve. Descendo para 500 pés, apresenta então, Papa Romeu, Mike, a cobertura na sua etapa. Salvador, Boa 477, mantendo proa 260 por 7 milhas. Confirma a matrícula do aeronave. Boa 477, devido a formações, vai manter a proa 260 até 7 milhas. Whiskey Charlie Mike, squawk code 5550. Correct, up the Salvador departure control 109.8. Clear to start up, report ready for taxi. Júlio, mantendo 2000 ainda. Papa Alfa Tango Tango, ótima identificação. Logo 1776. Sinal Cabo, idade 107. Pode 107, vi frequência para coordenação. 7. Controle igual 1777, cruz 50. 77, prossiga. Cruzando 150. O Salvador 132, eu não venho. Firme? 132, eu não venho, Livrão. 32, eu não venho, ataque está autorizado. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, pro 10, 132, eu não venho. Pé 2766, acione identificação. Vou ir na proa de Jona para a chegada Cari. Então, 8001, detração para o curso localizador, curva esquerda, proa 320, autorizado, final de procedimento ILS X-Way, já pode estabilizar o localizador. Esquerda 320, corrigindo o procedimento é o Zulu da pista 22, correto? Não, 8001. Estimativo ILS Zulu. Gol 1777, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3225-251-0977, lugar outra banda. Pronto, está atingindo 50. Gol 1041, desça para 3.000 pés, QNH 1015. 3.000 com 1015, gol 1041. Alfa Tango Tango, vou ir na proa de Anto para chegar de pit. Anto para chegar de pit, Alfa Tango Tango. Gol, ligou 1477. Você é 2733, já está nível de voo 050. Voo 1041, desça para 2000 pés, informe que segue tráfego. 12 horas, 8 milhas, passando 2.500 pés para 2.000 pés, Alfa 320 da TAM. Tente para 2.000, tá, tem o tráfego aqui, vai reduzir o voo 041. Controle Salvador, voo 1.754, informação Kilo, descendo para o nível 150. 1.754, acendo identificação, desça até nível de voo 090. Peço nível 090, voo 1.754. Gol 1.477 na escuta? Tô escuta. Gol 1.477, confirma que tá fazendo desvio? Passou o gole à esquerda aqui, desvio. 477, vou na proa de...